Assim, aquele passo doble espanhol, como é que tu tocas aí? El novilheiro. Toca aí. Bonito aquilo. Você não usa o violão, abusa dele. Moacir, a sonata ao luar do Beethoven e a serenata de Schubert. Qual das duas é mais fácil? Todas as duas são fáceis. Todas as duas? Não, todas as duas são fáceis. Agora, a serenata de Schubert, a serenata eu não tenho. Sonata ao luar, parece que eu tenho lá aquele... É, eu tenho. Eu tenho isso. Eu tenho isso, mas eu não estudei de... Tem a área na quarta corda também. Bom, é um repertório clássico. As valsas do Strauss, tu estudaste alguma? Não.